94, decolou a 17, Bruno 08, controle, bom voo. Controle 08, bom dia. Papa Tango Lima 3100, decolou a 17, Bruno 208, controle, bom voo. Grata. Controle, bom dia, voo 1094, para passando 2010. Voo 1094, contato radar na decolagem, sobe via sair da borda para nível 370. Ao 370. Senhor, para evitar formações, eu sei que talvez não seja possível, mas seria interessante para a gente evacuar o corte. 094, aguarde a autorização. Ok, mantendo a saída, mas aguardando o frote. Obrigado. Controle o Lima aqui do X-Ray. Passando o Lima aqui do X-Ray, corre do Axé no meu prédio, no posto farol de da Barra. Azuca 2075. Tem como coordenar o 3340 final para o 2017? Afirmo, será coordenado junto ao centro, aguarda a cópia. Sim, aguardando cópia, o centro de no 094, Uber mantém a nível 330, está autorizado direto a Buco. Direto a Buco, muito obrigado, subindo ao 330. 14207, pronto, cópia. Pronto, 14207. Azul 4207, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível de voo 340. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da EO Lida Motiva. Transponder 5071, controle Salvador, carinho 120, décima 8. E autorizado, nível 340 para Guarulhos, recolta 5.0, direita, da EU, da morte, para o vidro do 10, salva a gente. Transponder 5071, controle 120, décima 8, 207. Correto, azul 4207, chama para pushback estacionamento, portão 1. Eu vou manter um corredor do Veracruz, a partir da Leg Paris, o cara ingresso por do Inferno Lago. Só dois viagens cada quilo, autorizado o Jeb Sato. Tornando Silva Romeu Oscar, chamado para Bolsa. Zero copiado, pro Fio Romeu Oscar, tem que frequentar ele para a coordenação. 1864, após SNAP, boa posição, que é a tipo 366. Esse para 25000, o ajuste no 0197, está autorizado a reinada da pista no 0, reporte estabilizado. Ao 64, autorizado, positado, 366, reportalista, 102. Recife 125-1, alterna 128-35. Ok, Recife 251, alterna 2235, já 3191. Batalho Lima, Kilo 3, 5.5 Tarifas para autocoordenação, atende a tráfego Bravo 92 Patá, para através de Veracruz, indo para Morro São Paulo. Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, boa tarde, voo ano 9, vamos lá, mano. Cidade Tele Kilo, para aproveitar para a forma, tráfego nacional 10, tem condições de voar no Pro 070. Aquilo para no meu pai, a gente estava bom na verdade. Aquilo. O 1864, como tráfico 11 horas, 10 milhas, como Nordeste. Passa agora o nível, quase não, mantém 1.000 pés, com chave 182 na RATP e compreensão. Ok, Sul 4082, FM identificação, vê se havia chegada a Mares para nível 060, o ajuste 10016. Azul 4082, subindo em tecido, reporte, não dá nada. Muito bom dia, 1962, passou 80 para 150, efetuando desvio, está mantendo 310 de escada. 1162, essa é a identificação, desça para nível 050. O agente estava do 1096, por conta de medida de ir a matar desvio? É o través de Mari. A Juliette cadê aqui o torre 118 decimal 95. Juliette cadê aqui o? Juliette cadê aqui o? Reposte no através de Ceasa. Quem negar no 096. Vem aqui na parte lá através de Ceasa. Está pro Otávio, o gol 962. Descendo para o 050. Azul 4082, 23 dias após desvios, boa posição Itapi. Azul 1864, 1185. 1864, torre 118, decimal 95. Torre Gol 1864. 4, que é legal no 017, autorizado pouso, pistão no 0, venha tudo 20 graus no 09. Pouso, pistão no 0, boa noite, recate. Abatão dos lentes, Quebec Kilo, informa o tráfego da Gol, já 5 minutos da cabeceira, está pouso lá no 0, tem condição de se enquadrar como o número 2. É Kilo, positivo. Gente, então prossegue para o 17, aguardando autorização de pouso direto de Quebec Kilo. Quebec Kilo. Na base das outras pessoas, quer ver aquilo? 03. Tem, será coordenado. Muito graças. Autorizado de arrasto 369, desce para 4.010, ajuste 907. Agora, 17, 4.000, se arrasto 369. Contato azul 4.007, Bombeiro 116, autonomia 4 horas e 20, alternativa é Ribeirão 3. Tudo 1.0 graus, 1.1 mais. Via direita, eu posso esperar a torre 18.95, 1.017 no ajuste, o azul 4207, o voo. Táxi, direita, torre 18.95, 1.017 no ajuste, o azul 4207, obrigado, meu Deus. ...64, no solo 30, direita, 1.219, salto. 219, até. Salvador, bom dia, boa noite, 64, levou, boa noite, 64, bom dia, autorizado pátio principal, via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 5, 864. Autorizado, a linha aí decolar 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 mais. Linha decolar 1-0, 407. Alfa Juliette, que é back kilo, no solo 31, autorizado back track até a bata, frequência estacionar. Igual 368, 4082 por 4.000 mg CDG. Mas na 20 linhas já dá pra reflar. 4082, após desvios, voa de Serra do 368. 4082. Precisar de redução, tá ligado? Fazer o 4.000 mg. Sinal 6200, acesso de fixação, DSV, chegada a Maris para o nível 050, com ajuste instalador 1017. Top 082, para o nível 050. 050, azul 403. 207, decolou 33, 208 controle, bom voo. 208, obrigado. Salvador, azul 4207. 4207, contato padrão decolagem, Superanisa 340, vai posição Leda. 340, direto Leda 4207. Dois, deve parar 2500-10, autorizado a RNAV da pista 1-0, ajuste 1-0-1-7. Pista autorizado a RNAV da 1-0, 2510, o voo 1-1-6-2. Controle Salvador, pera 1-2-0, décima 8. Projeto da Galhão, nível 3-1-0, Rápido Plano, alta 1-0-8-5-7, posto, saia o líder 1, segundo onda 10, comando direita 5-1-0-7-2-0-8, vai tomando o espécie, mandando a posição 4, obrigado. Correto, gol no 556, chama para o push. Para 4.000 pés, após o exílio, você acha que o 368 está autorizado a RNAV da pista 1-0, sai como número 2 para o push. 4.017, está voando 368, azul para 0-1-2. É 0-8-2, estamos com 229. A 0-2-5. Quilo confere, pronto, copia. Pronto. Voo no 790, autorizado Recife, via Pesolo no 7, nível de voo 370. Decola a pista no 0 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder, 5113, controle Salvador, opera em 120, décima 8. 370, autorizado, decola da mão esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Pesolo no 7, 1113, 08, bom, 790. Correto, gol no 790, chama para puxa e acionamento. Pô, Fox 7 Índia, confirme radial de 7 calor. Bom dia, Papa Tango Vita, Índia Júlia, pronto, copa para Cairu. Autorizado, Cairu Lorenzo, 1.000 pés, decolada no 7, curva direita, corredor Axé, transponder 0160, controle 1208. Sete Salvador, Fox Índia. Salvador Santos, Índia. O agente Salvador 9097, mantém sob condições residuais, reporte 40 milhas de Salvador. Você matou em posicionamento, avançando vida de Júlia, ajuste no 017, bom voo. 1162, torre 118, decimal 95. Jorge, 95, Salvador. CRV 368, azul 402. Azul 4082, agora para o CPRS. Aguardando. 0 graus, 10 nós. Autorizado no 0, ONU 162. Bom, meu voo só 7 ainda, confirmo o tipo de equipamento, CRV. Gente, autorizado Guarulhos via Upslu 10, Piraí, Umbad, Upslu 44, Pagog, nível 340. Decola da 10, curva direita, saída da El Lida Motiva. Transponder 5106, controle Salvador 120-28. Afirma, Upslu 10 até Piraí, voa DCT Umbad, Upslu 44 e conforme rota. Continente correto, chama para puxa acionamento porta 9, TAM 3895. Camarão. 66. Azul 4207, 12725, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 725251, alterna 12825, 4207. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Pode estar autorizado, senhor. Número 162 no solo aos quadril no direita, 121 no decimal 9 solo. 219 no Libra, no voo 962. Renegar no 017, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 09 nós. Consigo 0? 1 no 00 graus, 9 nós. Sim, pouso no 0, Entendi, confirma. agora no Bate 4, agora a gente pede para o táxi do Vitor e a Juliette. Tendo indicação aí no transponder, sua posição na radial 300 a 63 milhas, confirme. Ativo. Ainda no espaço aéreo Golf, reporte a 40 milhas de Salvador, QNH 1017. Juliette, 1962. Autorizado via Juliette até o portão 10, voo 1962. 10, portão. 10, 1962. 356, dessa via chegada a Mari, até o Itata, aguarde a final do procedimento da aeronave da pistão 90, desça para 4.000 pés. Final 1097. Procede quase 70 a viatura. Chame na intervenção para ingresso na pista 97, Vitor e Juliette. Vou fazer 82, 45, 29 solos. 29 são solos. 40, 82. Salvador, Boa Azul, 4082, e você? Azul 4082, autorizado pátio principal via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o portão 1, Azul 4082. Autorizado ingresso via táxi papai, chame na condição na lógica, chame alinhado na cabeceira no teste. Tirar parquear no portão 1, tem nível que estiver pressionamento, chama para táxi. Coordenação após azul para o 1, da vez que está indo chamar táxi para o 1. Boa, bom dia, 6200, estabilizado na 1.0.0. Telema 200, fiz aproximação, reporte 0,5 milhas da cabeceira. Quem negar no 0 no meio. 2016, reportando quantas milhas? 5 ou 5? 5 milhas. Ah, 5 milhas, vai reportar. Sabatango Vitor e Juliette, mantenha a posição e forma um Airbus da Avianca já próxima curta final da 1.0, aguarde para decolagem. Zero zero, autorizado pouso 1.0, vento 090 graus, 1.0 mais. Viu pouso na 10, 6200. Alfa Bata, 3745, posição 03, superação do 340, Congonhas. 3745, pronto, cópia. 3745, autorizado São Paulo, Congonhas, via Upazulu 10, Pubave, Upazulu 6, nível de voo 340. Decolota 10 com curva à direita, saída da Eule da Mótiva. Transponder 5112, controle Salvador para 120 da última 8. Pode São Paulo, nível 340, Upazulu 10, Pubave, Upazulu 6. Danadael, Leda Morte, vaciona 5112, controle 208, peça 3745. Correto, doutor 3745, chama para push, pega acionamento. Soberá. Paulo, 4201. Aos 9, nós. Para voo local, confirma a intenção? Prode Aracaju até o nível 410, após atingir o nível, solicita retorno para Salvador. Gente, pronto, cópia. Fábio 2101. Pronto, cópia. Fábio 2101, autorizado, voo Salvador, Salvador. Segue para Aracaju, retorna. Decola da 10, curva esquerda. Sai da Puca, Jamo, Aracaju. Nível 410, transponder 5110, controle Salvador 120, décima 8. Salvador, Salvador, voo local, comprou de Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Pucra, Jamo, 410, o nível, transponder 5110, controle 1208. Correto, Fábio 2101, confirmando a aeronave homologada RVC? Afirmativo. Chama para acionamento, Fábio 2101. Chama lá. Na 6200, autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 8. Tá, chegou 556, 162 a bordo, Guarulhos, 320 pela meia. Juliette, Correio do Axé, meu pé, já porte no trajeto para o Dabar. Índia, Júlio, reportará. Ponte 1518, 1956, 1356. 356, controle? Foi o Serravito 154, 1208, controle, bom voo. Tá solta. 208, 56, interfere na sua frequência. Bruno 556, 1208, controle, bom voo. 208. Frequência livre, não há tráfego reformado por dois. Controle da chanela 636. Siga. 356, tentou dois contatos para dois, negativo resposta. E tente novamente 1895, caso negativo retorne a essa. Salvador, chanela 636. Tânia Juliette, não há tráfego de conhecimento informado. Bono 790 autorizado, táxi Apache TP Índia, no ponto de espera Torre 1118-95 com 1017 no ajuste, bom voo. Ô, solta 3, deixa eu fixar assim do táxi do Golfo, é na posição 3, puxe vexamento. E 4 5 aqui de sola após a passagem está autorizado sem ataque. Primeiro, só após a passagem para a volta ali, chama o táxi, está 3, 6, 4. 63, 5, 6, tente agora 1,8 decimal, meia, dúzia. Caso negativo, retorna essa ou iniciando o procedimento de aproximação perdida. Você nem me diz comigo como recebe a torre? Tá, sim, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. 962, contato radar, dessa via chegada a Mari, até a posição ITAP. Guarde final do procedimento RNAV, pistão na zero, desce para 4 mil pés, que legal na zero, na 7. Autorizado. Autorizado, Mari, da Salvador, Golfo Índia. Golfo Forte Índia, voo direto Ceasa, forte visual com campo. Tá tirando sua esquerda através da minha 12 agora? Afirmo. Feito após a passagem, táxi via Juliette, portão 7. Após passagem da aeronave da SAM, ingresso na Juliette para o portão 07, janela 63. Pode ser o quilo com cota. Para o táxi. Número 7. Confirmando, Fábio 2101. Está para o táxi, 4 horas de autonomia, alternando Aracaju. Gente, confirma o PB? Está com 08 a bordo. Filho, autorizado táxi até o ponto de espera do hotel. Na hotel chama a torre 18, 195. Até o hotel 1895, obrigado. Oscar Golf Kilo, quanto? Patango Oscar Golf Kilo, autorizado para Serra Delta Lima Oscar, plano Yankee, conforme rota. Nível inicial 040, decola da 17, curva direita, saída Coral. Transponder 5121, controle Salvador 120, 18. 790, decolou. Plano 790, contato radar, suba via Pulca para nível 370. Via Pulca para o 370, transformar aí pessoal da torre que após a transição dela depois da minha decolagem, continua aberto o DTC de novo. Controle de elevador, tem 3216, centro da informação, Silo. 3216, chegada a Mares, desça para 4.000 pés, NH1097, guarde final do procedimento RNAV da 1.0. 4.000, NH1097, aguardando final RNAV da 1.0. Vem aqui, Romeu Lima, para o Silo. 442, alocado 01, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o seu voo, com o Salvador, bom dia, Gol 1864, está ciente da informação, quilo autorização, Marcelo. Gol 1864, bom dia, quilo confere, Pronto, cópia. Prossiga. Gol 1864, autorizado, Maceió, via Zulu 7, Orago, nível de voo 350, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Fuca, Jamaracaju, transponder 5142, controle Salvador, Ferem 120, 18. 864, está autorizado, 350, via Pesulo 17, Orago para Maceió, decola da 10, esquerda, Pucajama, Aracaju, transponder 5142 e o controle 208. Correto, Gol 864, chama para o inspecionamento. Bota na. Alvo Fato 2101. Fábio 2101, autorizado táxi até o ponto de da Pistão 0 via Taxi Alfa, Índia e Taxi Juliette. No ponto de espera, quando pronto, Torre 118, 195, bom voo. Alfa, Índia e Juliette, 2101. Papatango, acho que o Gostilo, autorizado ingresso, pista 17, a faixa aérea pronta. Sete, acione o padrão 0153, suporte no través de Paripe para ingresso no Interlagos, Penangal na 016. Turno 962, autorizado sinal, procedimento a Renave, pistão na zero, Renave na zero no meia, reporte passando o Serra de Treinamento. Autorizado Lima, deu no zero. Autorizado Lima, deu no zero, 7375. Eu vou Golf Foxtrot India, no solo 210, direita no 219, solo. Direita, de novo, solo. 685, alterna 12545. 2685, 2545. Palme, Golf Foxtrot India. Confirma a parte de destino? Autorizado táxi à direita, ingressa na táxi Alfa e reporta 910 da Juliette. Confirma, conhece o aeródromo? Gente, chama na Juliette. 745, autorizado, decolagem 10, vento 120 graus, 0 nós. Mantenha 3895. A frente é o pátio de cargas, o pátio de aviação geral é do outro lado do aeródromo. Segue via Alfa em Pontões da Juliette. E Yankee Romeo Lima. 2-1-6, voe o sinal Vitor 369 para final do procedimento. Em nave, pistão na zero, reporte passando 366. 369, então, alterando aqui, 369 ou 3216. Ativo autorizado, sinal do procedimento, informe 366. Maravilha. Segue via taxi Alfa. A taxi Juliette é a primeira taxi esquerda. Se vai, Salvador, boa tarde, 3347, 5, contato radar na decolagem, sobe via nível 340, 010. Sobe via, 3745, nível 345. Precisão de colégio 3895. Golf Foxtrot India, vira à esquerda, ingressa no pátio principal, contorna o terminal de passageiros até a Taxi Lima. Filho, vamos lá. Autorizado, quilômetro. Obrigado. Esse pátio à sua esquerda é o pátio 3. O pátio principal é onde tem os fingers que está com a aeronave. As aeronaves parqueadas. É, faça um backtrack. O pátio principal é esse pátio dos fingers. Aí você faz o backtrack, segue após curva à direita para Taxi Lima, do outro lado do aeródromo. Autorizado, gol 1962. É o 4462. 3, faça a direção do plano, Ilhéus 1, Norte Sério, sente daquilo. Confirmando, gol 1463. Azul 4463, sente, aguarda a cópia, quilo confere. Já se escuta para a cópia. Coronel subindo 40, propõe aí, vamos prosseguir aí para nível 0625 direto. Gente, pedido que solicita a modificação? Afirmativo, propõe o cancelamento 0625 direto para fazer a pontona. Positivo, está autorizado 065, condições visuais, modificado no 496, reporte descido. Pode descer, olha. Na 3216, reporta na final da RNAV. Comandante, 3216.